Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da SBSR, depois de no fim de semana passado termos rumado a norte para outros compromissos profissionais, vamos começar com um incrível tema chamado Ships That Pass in the Night. Tem cerca de 22 minutos, mas vai valer a pena. Pertence ao projeto Bing Satellites, do músico de Manchester, que também nos oferece outras peças sonoras sob designação de Ambient Visitor, The Lovely Moon ou Blocker, este mais eletrónico. Bing Satellites, no início do Entranse de hoje, a encantatória Ships That Pass in the Night. Boa noite, bem-vindos. Ainda dentro da música Ships That Pass in the Night, pertence a Bing Satellites, para já a seguir irmos até a obra do italiano Gigi Massa. Thank you. Waving bands of defiant young negroes, some wearing shiny new clothes they had stolen, danced through the debris-clattered streets in the heavily Negro Central Ward. Two-zone, hot water. Heat. Brush meat with marinade, vegetables with oil. The monstrous brick was in my hand. Expansion level for two extra bedrooms and bath. I felt it everywhere. When you got a job to do, reach for something good to chew. Chewing helps you stand the pace. Any time and any place. Thank you. Gigi Masson, logo a seguir a Bing Satellites. Recordámos do músico de Veneza, que também pertence ao trio Goshen Curve, com Johnny Nash e Young Marco, o disco Talk to the Sea e o maravilhoso The World Love, para seguirmos com The Pearl, uma das obras trabalhadas em conjunto por Harold Budd e Brian Eno. Este The Pearl, edição de 84, tem a produção de Daniel Lanois, de Harold Budd e Brian Eno, Late October. Thank you. a música ambiente e pós-rock, tudo misturado por Alex Stewart, conhecido por Amber, estreou-se com o EP Morning Spass. De lá retiramos Mellow Drizzle. Logo a seguir, as sonoridades mais experimentais de um músico francês, mas que vive em Londres, chama-se Pascal Savy, de Liminal, Lying Drifting, e agora, título novo, um dos melhores trabalhos da música instrumental de 2018, pertence a Sarah Davachi, música canadiana que explora sons à volta dos drones, minimalistas, quase sempre eletroacústicos, uma peça ao piano dentro de Let Night Come On Bells and the Day. Burstone, a música de Sarah Davachi. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Depois de Sarah Davachi, destaque para a música jazz da Alemanha, Till Brunner é um dos músicos mais conceituados do jazz contemporâneo de Oceana, de Peacocks. Dizer-vos que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Eu despeço-me até de hoje a 8 dias. Fiquem nesse lado, continuem na antena da SBSR.